Fecheiro 10. Paulo sentia-se inusitadamente um conspirador ao abrir caminho serpenteando pela paisagem escarpada adiante. O seu passo subgravítico vacilava pelo solo entrecortado, desferindo pontapés para a esquerda e para a direita nas pedras, sob o seu peso com surdas baforadas de pó cinzento. Mentalmente, porém, era o rastejar cauteloso do conjurado. Sabes onde eles estão? Perguntou. Acho que sim, Greg. Muito bem, tornou Powell sombriamente. Mas se algum dedo ficar num raio de 6 metros em relação a nós, seremos detectados. Quer estejamos na sua linha de visão, quer não. Espero que o saibas. Quando precisar de um curso elementar de robótica, faço-te um requerimento formalmente e em triplicado, por aqui abaixo. Encontravam-se já nos túneis. Até a luz das estrelas se desvanecera. Colaram-se ambos às paredes, fazendo os fachos das lanternas iluminar o caminho em relâmpagos intermitentes. Powell apalpou a segurança do seu detonador. Conhece este túnel, Mike? Não conheço lá muito bem. É novo. No entanto, acho que consigo reconstituí-lo, pelo que vi através da visoplaca. Passaram-se minutos intermináveis, até que Mike exclamou: Sente lá isto. Havia uma ligeira vibração que fazia estremecer a parede ao contacto dos dedos da mão envolta em metal de Powell. Naturalmente, não havia som. Rebentamentos. Estamos bastante próximos. Mantém os olhos abertos, avisou Powell. Donovan assentiu impacientemente. Aquilo passou mesmo ao pé deles e desapareceu antes que eles conseguissem dar-se conta. Não fora mais do que um reflexo de bronze, perpassando-lhes pelo campo visual. Apertaram-se um contra o outro em silêncio. Achas que eles deram por nós? Sussurrou Powell. Espero que não. Mas o melhor é flanquearmo-los. Mete pelo primeiro túnel lateral à direita. E se os perdemos de todo? Bem, que queres fazer? Voltar para trás? Resmungou furiosamente. Estão num raio de 400 metros. Estive a vigiá-los através da visoplaca, não estive? E temos 2 dias. Cala a boca. Estás a gastar o teu oxigênio. Isto aqui é uma passagem lateral? A luz da lanterna relampejou. É, vamos. A vibração era consideravelmente mais marcada e o solo começou a estremecer agitadamente. Isto é bom, observou Donovan, desde que não nos ponha a descoberto, claro. E apontou ansiosamente a lanterna para diante. Conseguiam tocar no teto do túnel com o braço meio estendido e as escoras tinham sido colocadas recentemente. Donovan hesitou. Não tem saída. Vamos voltar para trás. Não, aguenta. Powell ultrapassou-o, comprimindo-se desajeitadamente. Aquela luz está à nossa frente? Luz? Não vejo nenhuma luz. Onde é que havia de existir alguma luz? Aqui embaixo. Luz de robô. Estava a subir uma rampa pouco pronunciada, utilizando as mãos e os pés. A sua voz soou rouca e ansiosa aos ouvidos de Donovan. É, Mike, vem até aqui acima. Havia luz. Donovan subiu de rastros, passando por sobre as pernas estendidas de Powell. Uma abertura? Sim. Neste momento devem estar a escavar o túnel do outro lado para cá, acho eu. Donovan apalpou os bordos irregulares da abertura, que dava para aquilo que a cautelosa luz da lanterna mostrou ser um túnel mais largo e, obviamente, da galeria principal. O buraco era demasiado estreito para dar passagem a um homem, quase demasiado estreito para 2 homens observarem ao mesmo tempo por ele. Não há ali nada? Disse Donovan. Bem, de momento não. Mas há um segundo atrás? Devia haver. Caso contrário, não teríamos visto luz. Cuidado! As paredes balouçavam em redor e eles sentiram o impacto. Caiu uma chuva de pó fino. Powell ergueu cuidadosamente a cabeça e voltou a olhar. Muito bem, Mike. Estão ali. Os robôs reluzentes estavam aglomerados 15 metros adiante na galeria principal. Braços metálicos trabalhavam vigorosamente no monte de lixo que a última explosão fizera cair. Donovan incitou ansiosamente. Não percas tempo. Não há de tardar muito que eles acabem. E a próxima explosão pode apanhar-nos. Por amor de Deus, não me apresses. Powell pôs o detonador a postos e os seus olhos procuraram com ansiedade para lá do fundo escuro, onde a única luz era luz de robô e se tornava impossível distinguir uma pedra saliente de uma sombra. Repara, há um sítio no teto, quase por cima deles. A última explosão não chegou bem lá. Se conseguires atingi-lo na base, metade do teto aluirá. Powell seguiu a direção do dedo mal iluminado. Estou a ver. Agora crava os olhos nos robôs e reza para que eles não se afastem muito desta parte do túnel. São as minhas fontes de luz. Estão lá os sete? Donovan contou-os. Estão os sete. Bom, nesse caso observa-os. Observa cada movimento. Ergueu o detonador e manteve-o apontado. Enquanto Donovan observava, preguejava e pestanejava para libertar os olhos das gotas de suor. E a arma relampejou. Houve uma sacudidela, uma série de fortes vibrações e a seguir um abalo surdo que atirou Powell pesadamente de encontro a Donovan. Donovan uivou. Deste-me um encontrão, Greg. Não vi coisa nenhuma. Powell olhou desvairadamente em redor. Onde estão eles? Donovan encerrou-se num mutismo estúpido. Não havia sinais dos robôs. Estava escuro como nas profundezas do Estige. Achas que os soterramos? Inquiriu Donovan em voz trêmula. Vamos até lá. Não me perguntes o que eu acho. Powell rastejou para trás com desordenada velocidade. Mike! Donovan deteve-se quando estava para segui-lo. Que foi agora? Aguenta. A respiração de Powell soava áspera e irregular aos ouvidos de Donovan. Mike, estás a ouvir-me, Mike? Estou aqui mesmo. Que foi? Estamos bloqueados. O que nos atirou pelos ares não foi o teto 15 metros adiante. Foi o nosso próprio teto. O abalo derrubou-o. O quê? Donovan embateu contra uma barreira dura. Liga a lanterna. Powell assim fez. Não havia em lado algum espaço por onde um coelho se pudesse esgueirar. Lentamente, Donovan observou. Ora esta. Não querem lá ver? Gastaram uns instantes e uma certa força muscular num esforço para remover a barreira que lhes bloqueava o caminho. Powell diversificou aquilo, forçando os bordos do buraco original. Por um momento, Powell ergueu o explosor. Naquele espaço restrito, porém, um disparo seria um suicídio. E ele sabia-o. Sentou-se. Sabes, Mike, disse, estragamos realmente tudo. Não adiantámos nada na descoberta do que se passa com o Dave. Foi uma boa ideia. Mas saiu-te o tiro pela culatra. O olhar de Donovan tinha um azedume de intensidade totalmente desperdiçada na escuridão. Tenho muita pena de te perturbar, meu velho, mas independentemente daquilo que sabemos ou não sabemos do Dave, estamos levemente encurralados. Se não nos libertamos, camarada, vamos morrer. Morrer. Morrer. Aliás, quanto oxigênio é que temos? Não dá para mais de 6 horas. Já tinha pensado nisso. Os dedos de Powell dirigiram-se ao paciente bigode e embateram de balde na viseira transparente. Claro que poderíamos conseguir que o Dave nos desenterrasse facilmente nesse intervalo de tempo. Se não fosse o facto de a nossa maravilhosa situação de emergência dever tê-lo feito cair, desligando-lhe o circuito de rádio. E isso não é estupendo? Donovan conseguiu introduzir-se até à abertura e conseguiu passar a cabeça com o capacete metálico através dele. Passava extremamente à conta. É, Greg, que é. E se conseguirmos atrair o Dave à distância de 6 metros? Isso falou-á voltar ao normal e ele salvar-nos-á. Claro, mas onde está ele? Lá para o fundo do corredor, muito lá para o fundo. Por amor de Deus, para de puxar antes que me arranques a cabeça do pescoço. Eu já te dou a oportunidade de espreitar. Powell lá conseguiu retirar a cabeça. Não há dúvida de que conseguimos. Olha-me bem para aqueles patetas. Aquilo que estão a fazer deve ser um bailado. Deixa-te de à partes. Estão a aproximar-se de alguma coisa? Ainda não sei. Estão longe demais. Dá-me uma oportunidade. És capaz de me passar a lanterna? Vou tentar atrair-lhes a atenção dessa maneira. Passado 2 minutos, desistiu. Não há hipótese. Devem estar cegos. Olá. Estão a dirigir-se para cá. E esta? Donovan exclamou. É, deixa-me ver. Houve uma briga silenciosa. Powell, pronto. E Donovan deitou a cabeça de fora. Estavam a aproximar-se. Dave vinha a abrir altivamente a marcha e os 6 dedos eram uma serpenteante fila de coristas atrás dele. Donovan ficou assombrado. O que estão eles a fazer? Isso é que eu gostava de saber. Até parece um baile mandado. E o Dave? Ou é o diretor ou ninguém é? Ora, deixa-me em paz com as tuas descrições, resmungou Powell. Estão muito perto? A uns 15 metros, e a aproximarem-se de nós, estaremos libertos dentro de um quarto? Oh, ah, é! Que se passa? Powell levou alguns segundos a recompor-se do aturdido espanto ante as evoluções vocais de Donovan. Anda lá, dá-me uma oportunidade de espreitar por esse buraco. Não sejas egoísta. Alcandurou-se até lá com esforço. Mas Donovan resistiu furiosamente. Fizeram meia volta, Greg. Vão-se embora. Dave, é, Dave! Powell gritou. De que vale isso, idiota? O som não chega lá. Bem, nesse caso, arquejou Donovan. Dá pontapés nas paredes, bate nelas, incita qualquer vibração. Temos de atrair a atenção deles de qualquer maneira, Greg. Senão, estamos feitos. E desferrava murros como um possesso. Powell sacudiu. Espera, Mike, espera. Escuta, tenho uma ideia. Por Júpiter, isto é mesmo boa altura de arranjar tempo para as soluções simples. Mike, o que é que queres? E Donovan meteu a cabeça para dentro. Deixa-me meter aí depressa antes que eles fiquem fora do alcance. Fora do alcance? Que vais-tu fazer? É, que vais-tu fazer com esse detonador? E agarrou o braço de Powell. Powell libertou-se do aperto com um sacão violento. Vou fazer um pouco de tiro. Porquê? Isso fica para mais tarde. Primeiro vamos a ver se resulta. Se não resultar, então sai da frente e deixa-me disparar. Os robôs eram cintilações pequenas e a tornarem-se cada vez mais pequenas ao longe. Powell alinhou tensamente as miras e premiu 3 vezes o gatilho. Baixou a arma e espreitou ansiosamente. Um dos subsidiários estava por terra. Já só havia 6 figuras cintilantes. Powell chamou pelo transmissor hesitante. Dave? Uma pausa. Após o que a resposta soou aos escutadores de ambos os homens. Chefe? Onde está? O meu 3º subsidiário ficou com o peito estourado. Está fora de serviço. Deixa lá o teu subsidiário, disse Powell. Estamos bloqueados por um aluimento no sítio onde vocês estiveram a fazer rebentamentos. Consegues ver a nossa lanterna? Claro. Vamos já para aí. Powell recostou-se, descontraindo-se. Ora aí tens, meu amigo. Donovan disse muito baixinho, com lágrimas na voz. Muito bem, Greg. Ganhaste. Bato com a cabeça no chão diante dos teus pés. Mas agora não me venhas com histórias da carochinha. Diz-me claramente que vem a ser tudo isto. É fácil. Simplesmente que, durante todo o tempo, deixámos passar o evidente, como de costume. Sabíamos que era o circuito da iniciativa pessoal e que aquilo acontecia sempre em situações de emergência, mas continuámos a procurar uma ordem específica como causa. Por que razão havia de ser uma ordem? E por que não? Bem, repara, por que não uma espécie de ordem? Que espécie de ordem exige a maior iniciativa? Que espécie de ordem ocorreria quase sempre apenas em situações de emergência? Não me perguntes, Greg. Diz-me. É o que estou a fazer. É a ordem de seis vias. Em todas as condições normais, um ou mais dos dedos estariam a desempenhar tarefas de rotina que não exigiam supervisão apertada. Um pouco à maneira espontânea, como os nossos corpos tratam os movimentos rotineiros do andar. Mas numa situação de emergência, há que mobilizar imediata e simultaneamente todos os seis subsidiários. O Dave tem de controlar seis robôs ao mesmo tempo e por vezes dá de si. O resto foi fácil. Qualquer diminuição da iniciativa exigida, tal como a chegada de humanos, falo voltar ao normal. Por conseguinte, destruí um dos robôs. Quando o fiz, ele passou a transmitir apenas ordens de cinco vias. A iniciativa diminuiu e ele voltou ao normal. E onde foste tu descobrir tudo isso? Inquiriu Donovan. Limitei-me a fazer suposições lógicas. Experimentei e resultou. A voz de robô fez-se novamente ouvir. Cá estou. Podem aguentar durante meia hora? Não custa nada, respondeu Powell. Depois, para Donovan, continuou. E a partir daqui a tarefa deve ser simples. Vamos passar em revista aos circuitos e verificar cada peça que, numa ordem de seis vias, suporta um esforço maior do que numa ordem de cinco vias. De que tamanho é o campo que isso nos deixa? Donovan meditou. Acho que não é lá muito grande. Se o Dave for como o modelo preliminar que vimos lá na fábrica, há um circuito especial de coordenação que deve ser a única porção envolvida. Súbita e assombrosamente animou-se. Ouve lá, isso não seria nada mau. Não tem dificuldade nenhuma. Muito bem. Pensa bem nisso e, quando voltarmos, verificamos os esquemas. E agora, até o Dave nos alcançar, vou descansar. É, espera, diz-me só uma coisa. Que eram aquelas estranhas marchas inconstantes, aqueles esquisitos passos de dança a que os robôs se entregavam de cada vez que ele disparatava? Isso? Não sei. Mas tenho uma teoria. Lembra-te de que aqueles subsidiários eram os dedos do Dave? Estávamos constantemente a dizer isso, não estávamos? Pois bem, a minha ideia é que, em todos esses interlúdios, sempre que o Dave se transformava num caso psiquiátrico, caía num estado de desorientação, de atrasado mental, passando o tempo a brincar com os dedos.